Use os meus pés e as minhas mãos para trazer teu reino aqui. Use o meu ser, meu coração, para me fazer sentir. A tua compaixão, a tua compaixão, Senhor. Traz os teus olhos, tua visão, muda tudo em mim. Use o meu som, minha canção, pra quem precisa ouvir. A tua doce voz, a tua doce voz, Senhor. Quebranta o coração, oh, oh, oh. Me ensina a ver o outro, sentir teu coração, sentir o teu amor, olhar o pobre e ver a dor, ser extensão do teu amor, mostrar justiça, mostrar tua graça, ser luz na escuridão, ver a ferida e sentir a dor, mudar o mundo com amor, ter voz ativa, ser tua igreja, ser luz na escuridão, luz na escuridão, luz na escuridão, luz na escuridão.